Que hora agora? 7:30? Ah não, pisei com o pé esquerdo, começando a semana daquele jeito. Alarme não funcionou, bateria acabou. É hoje que eu perco meu emprego. Ligando a moto, vrum, vrum. A gasolina tá vazando e eu nem vi. Vou de bike, né? Fazer o quê? 12 quilômetros para emagrecer. Ah não, já é apelação. Espinho no asfalto, tá de bacalhação. Pneu furou, shhh. Eu vou no aro mesmo, tô nem aí. Eu vou correr porque tô atrasado. E meu cachorro correndo bem do meu lado. E agora, o que eu faço, Rex? A semana começando e eu já no estresse. Peraí, isso tá errado. Esqueci que hoje é feriado. O senhor tentando me avisar. E eu querendo ir trabalhar. Estresse, né? Fazer o quê? Tem dia que o dia não dá certo pra você. Tá te testando pra ver sua reação. Seja feliz independente da razão. Tem que sorrir, tem que cantar. Manda zigue-zira pra lá, vai. Estresse, né? Fazer o quê? Tem dia que o dia não dá certo pra você. Tá te testando pra ver sua reação. Seja feliz independente da razão. Tem que sorrir, tem que cantar. Manda zigue-zira pra lá. Um belo dia, sentado na praça, chegou um cara cheio de graça. Falou aí, parceiro, escuta aqui. Palavra de Deus é boa de ouvir. Eu falei, fala aí, ouvido é pra ouvir. Boca pra falar, cabelo pra pentear. Cabeça pra você pensar. Ele falou, que foi? Tá estressado? Eu falei, tô sim. Não enche o saco. Ele falou, tá bom, tô indo embora. Eu falei, tranquilo, vai sem demora. Depois ele olhou de longe e perguntou, por que você não responde? Eu falei, respondeu o quê? É Deus, mano, querendo falar com você. Estresse, né? Fazer o quê? Tem dia que o dia não dá certo pra você. Tá te testando pra ver sua reação. Seja feliz independente da razão. Tem que sorrir, tem que cantar. E manda zigue-zira pra lá, vai. Estresse, né? Fazer o quê? Tem dia que o dia não dá certo pra você. Tá te testando pra ver sua reação. Seja feliz independente da razão. Tem que sorrir, tem que cantar. E manda zigue-zira pra lá, é isso aí. Chega de estresse, vamos viver a vida na boa. Aham, aham.